Estimado ouvinte, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Estamos agora a chegar às 12h30, ou a marcar as 12h30 e a ter início mais uma edição do nosso espaço radiofónico, emissão número 16 do programa Nota 7 dedicado à música instrumental. E foi precisamente com música instrumental que abrimos esta edição, com um género musical muito peculiar. Vamos hoje dedicar-nos apenas a um género musical. Na passada semana foi ao terme, um instrumento, mas agora é um género. Estou a falar-lhe mais precisamente de música sertaneja. É verdade, música sertaneja é um dos mais carismáticos géneros musicais do Brasil, ao qual hoje nos vamos dedicar por inteiro. Os aproximadamente 30 minutos da nossa emissão terão este género musical como mote. Abrimos com Menino da Porteira e vamos agora ficar com Saudade da Minha Terra. Dos temas que vamos ouvir, chamarei atenção, na altura, para dois que contam uma história. E são os próprios instrumentos, que depois dessa história nos farão sentir todas as emoções. A história é breve e dá para imaginar, quer de um, quer de outro. Vai ouvir daqui a pouco, mas agora ficamos então com Saudades da Minha Terra. Música sertaneja instrumental é aquilo que hoje o ouvinte vai poder, ou é daquilo que o ouvinte hoje vai poder desfrutar, ouvindo o Nota 7 aqui no Canal 2. Barro é a próxima melodia que tenho para lhe ofertar. Eu estou em erro, esta música fez parte de uma telenovela, ainda que cantada, mas aqui o que vamos ouvir é a versão instrumental dessa mesma melodia. Ora, vamos lá. Thank you. Vamos agora para a primeira história da nossa emissão. Serão 8 as músicas que o ouvinte terá a oportunidade de escutar. A primeira história vem já a seguir. Chama-se Chico Mineiro. E, à exceção da entrada, a música continua a ser instrumental. Mas, no início, tem uma pequena explicação do porquê Chico Mineiro e quem era esta personagem tão importante para o autor. A particularidade desta melodia é que nos permite, depois da introdução feita, imaginarmos uma diversidade de situações. Viagens, o dia-a-dia, a vida dura do sertão, os momentos de relaxar. Chico Mineiro, a música que se segue no nosso Nota 7, dedicado hoje à música sertaneja. Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que eu fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais hão de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro. Caboclo, bom, decidido, na viola era colorido, era peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas das nossas viagens em Moti, viajamos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por este rincão sem fim. Caboclo que nada temia, porém, chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Vamos agora ficar com mais 3 músicas. Há pouco disse-lhe que eram 8 as músicas que iria ouvir. Não são 8, no total são 9. Mas o que até é bom, prolongamos o nosso número por mais um bocadinho. Vamos ficar agora com 3 músicas. Vamos ficar primeiro com Beijinho Doce, outra música que, se não estou em erro, também fez parte de uma telenovela. Vamos depois ficar com Luar do Sertão, Chico Mulato, as músicas que vão poder ouvir, e depois ainda trago-vos uma lembrança, música que vai encerrar esta sequência de 3 músicas que escolhi pensar em si nesta emissão do Nota 7, emissão número 16, dedicada então à música sertaneja. Caros ouvintes, chegamos ao término desta emissão, mas não queria ir sem antes agradecer àqueles que colaboraram para que a emissão de hoje fosse possível. Ou melhor, ela seria sempre possível, mas com as contribuições que chegaram aqui deste lado muito recentemente, ela ficou muito mais bonita. E por isso eu quero agradecer a quem ajudou a que esta emissão se realizasse. Ou se realizasse desta maneira. Vamos acabar com mais duas melodias. A primeira é uma música que também nos fará sonhar. É a segunda história. Chama-se Cabocla Teresa e conta uma história que fica à imaginação do ouvinte sobre como é que ela acaba. Logo depois vamos ficar com uma música mais alegre, porque o princípio desta história é triste. É triste, enfim, é um cenário duro, não é? É um cenário duro. Mas logo depois vamos ficar com uma música para acabarmos de uma forma sorridente, Xalana. É a melodia que vos trago. É um instrumental mais alegre. Quero também deixar uma palavra de apreço a todos aqueles que justificaram o nosso movimento para que a emissão de hoje fosse nestes moldes para o ar. Agradecer aos ouvintes, claro está, são eles o motivo e a razão para hoje estarmos aqui a falar sobre música sertaneja instrumental. Aliás, o motivo de hoje e das outras 15 edições do Nota 7. É assim. Quero então finalizar deixando-vos um forte abraço e se gosta de música sertaneja, então é assim, já a seguir, à 1 da tarde, vai para o ar o Sertanejo Pop Universitário, edição número 51, programa da International Target Radios, que terá então 2 horas de duração. Portanto, vai ter muita música sertaneja para ouvir. Se ainda não conhecia tão bem, ou sequer se não conhecia este género musical, saiba então que, ou melhor, ficou então agora a conhecer e quem sabe possa desfrutar, já agora, porque não, aproveitar o conteúdo que está na página da Rádio Antena Web, o Arena Sertaneja, que foi para o ar às 10 da manhã. E é assim, da minha parte é tudo, desejo que tenha a continuação de uma ótima tarde, um forte abraço e até para a semana. Lá no arco da montanha, numa casinha bem estranha, toda feita de sapê, parei uma noite a cavalo, por causa de 2 estalos que ouvi lá dentro bater. Apiei com muito jeito e ouvi um gemido perfeito de uma voz cheia de dor. Vancê, Teresa, descansa, eu jurei de fazer vingança pro morte do nosso amor. Pela réstia da janela, por uma luzinha amarela de um lampião quase apagando, eu vi uma cabocla no chão e um cabra tinha na mão uma arma lumiando. Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do tá. Desci montanha abaixo, galopeando meu macho, seu doutor fui chamar. Voltamos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor. Topamos um cabra assustado, que chamando nós dois por um lado, a sua história contou.